Taeji canta o verbo sangue no flori, resplandece. Primavera regada com sangue, consumida por dor e por peste. Tragada pelo fogo da delinquência, do crime, petrificada pela inveja do patinho contra o cisne. Sou a certeza da glória que paira sobre a terra. Cantador fiel, que desconhece o tremor das pernas do povo, vem minha inspiração, ojão. Da rua vem a poesia que é transformada em canção, que tem sorriso quando exaltada a felicidade, que expressa choro e aflição ao falar de saudade. Polícia sobe de oitão, malandro porta um fuzil. Bárbaros que respiram a brisa morta do Brasil. Seca que aflige o Nordeste, já falei de peste. Só o canto desperta a rosa pra humanizar o agreste. Faz nascer no solo rachado a esperança que há muito não vi brotar por entre esses espinhos. O amor que a versão consumia na escrita de Silvio de Abreu. O mundo irreal constante de amores, no ronco da barriga vazia, mundo real constante de dores. Canto o olho que lacrimeja ao contemplar o pôr do sol, alma vestida de ódio que vai do inferno ao céu. Taeji é uma lírica dessa terra perdida, extrai as canções mais lindas do lodo da vida. Ritmo combativo que traduz o som da periferia, homens seguros do que fazem, que morrem por suas rimas. Canto para os homens e canto para os monstros, canto a desesperança e canto os sonhos, canto a existência e canto a morte, canto a vida dada por Deus e tirada pela pop. Canto pros que amam e canto a aversão, canto a paz, também canto a agressão, canto a coragem que nos guerreiros vive, canto a vida dada por Deus e tirada pelo crime. O sonho da marcha heróica só não brilha, o sangue suga, o rimador aqui tá preparado, mais vivo que nunca. O vício não me destruiu, o crime não me seduziu, no dolo e na tirania Taeji cuspiu. Homens que no rap culto sou inteiramente broncos, sonhadores, poetas, centenas de talentos, que na selva babilônica faz transbordar seu esplendor, que a voz da água, da rocha, da terra e do vento. Cantadores como eu, que vai dar agonia ao gozo, que amaldiçoa a soberba pra confundir o sábio louco. Sangue impetuoso que nas veias corre, rimas defensoras do preto e do pobre. Cantar é brincar de viver no mundo pescando estrelas, é ter fé pra ordenar as montanhas e vê-las movê-las. Cantar teu nome perfeito para o meu destino, os glóbulos do meu sangue unem alma e espírito. Canto a dor, a vida, o pranto, sorriso, olhar, um beijo. Somos cantadores pacíficos, agressivos em mil desejos. Cantar é divinizar, o som é ter a alma em harmonia. Calar é ter com bom carisma, destruindo a poesia no caderno. Linhas que desenham o espírito de guerra, sai da caneta, o sangue que dá vida eterna pra favela. Na língua tá o poder que pode dar vida ou tirá-la, no ouvido a consciência pelas palavras bem interpretadas. Canto para os homens e canto para os monstros, canto a desesperança e canto os sonhos, canto a existência e canto a morte, canto a vida dada por Deus e tirada pela pop. Canto pros que amam e canto a aversão, canto a paz.